747, decolando agora 843, controle 199, decimal 8, transfere, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Rodrigo Salvador, boa noite, F7-6747, decolando, você escuta. 6747, boa noite, Leda Dael, Rui Brodileira, Suba 340. Dael, voando Leda, 6747-347, subindo. Utilizado visual, TAM 3305. 3305, torre 1 no 8, decimal 95. 295, boa. No 070 para o 060, gol 1076. Esse é para 2.000 pés, ajuste no 015, no 076. 2.000, 1015, 076. E o 5972 autorizado LS, reporte estabilizado. Estabilizado LS, repatará estabilizado, Rio 5972. O 5-5, identifique, foi pro Adbonf, reporte descida. Pro Adbonf, reporte para 5-5. Contato radar passando o ponte. Torre Salvador, muito boa noite, TAM 3305 estabilizado na final, pista no zero. Pista livre, voz autorizada mesma, 120 graus com 10, 3305 avistado. Livre pouso, TAM 3305. No 076, autorizado LS, reposto não estabilizado. Boa tarde, estabilizado, bom, no 076. Da 18 Rio 5972. Controle Salvador, 905, da Lua, descida 160 com a UI. 5972, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895 Rio 5972. 18 Salvador, 905, da Lua, descida 160 com a UI. O 9075, desça o 040, chegada a ponte, identifique. 040 na ponte, na 040. noite, Salvador, muito boa noite. 62, 24, sentido ao Whisky. Boa noite, Oxenê 6224, identifique. Foi pro de TAP, desça para o nível 050. Pro de TAP 050, identificou, Oxenê 6224. Rio, pista livre, pouso autorizado no 30 graus com 10. Autorizado, pouso na 10, Rio 5972. Meu Whisky aguarda a cópia. O senhor tem uma saída provável? Mais 13 segundos e eu pago a cópia. Maravilha. Alô, TAN 3305, livrou? TAN 3305, boa noite, táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette para 05, TAN 3305. O Azul 4209 pronto para cópia? Pronto, cópia. Azul 4209, Salvador Confins, autorizado nível 360, decolagem da 10. Primeira curva direita, precisa saída da El, Leda, após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo, Romeo, India, Delta Echo, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5037 no transponder, o controle em 19 decimal 8, Azul 4209. Autorizado com fins 360, decola da 10 com curva direita, Nadael, Leda, Bridge, Upper Zulu 16. 5037 transponder e 198 controle de Salvador. Azul 4209. Confirme apenas o nível copiado, não consegui compreender. 360. Correto, 08 ao portão, é pós-comando pronto para acionamento e puxo. Azul 4209. Reportará, 4209. 28,5, cuidado da aproximação, já avistado agora na pista livre, hein? Sol 972, Sol 851, direito, 121, décimo 9, Sol livrar, reporta, pista livre. 219, vai reportar livre. Salvador, boa noite, viu? 5972, livrar na sua escuta. 76 pista livre, todo autorizado na 10, 130 graus com 11. De acordo na 10, 1076. Ufa, quilo, 43. PI-5595 está no ponto de ADC da... Desça ao nível 050, TRIP 55 no 5. 050, sim. Xené 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2000 com 1015, 6224 reportará. Solo 54, direita, 21, esse monólogo, solo livrado, bem-vindo. 1-2-1, mais grande, boa noite. Solo, já mandou, boa noite, gol 1-0-7-6, livrou na sexta. Uno 076, táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, voo no 076. Uno 6402, o portão está livre, o pushback acionamento é posto pelo próprio táxi. Autorizou 5595 pelo. Afirmativo. Obrigado. O 9075 recusa para 2109. 202-1075. Dá estacionamento no azul 4209, gate 8. Azul 420908, chamou pronto? Afirmo, 4209, tá pronto. 08 tá livre, o portão, reporte quando pronto para o táxi, azul 4209. Outro pushback estacionamento, azul 4209. Uno 076, ingressa via Juliette, meia dúzia o portão. Via Juliette, no meio do segundo, 076. Gol 9075, reduza para 1809, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Gol 9809, descendo para 2000 no 095. Gol 9075. 6224, chame torre 1 no 8, desce mal 95. 895, obrigado. Boa noite, o 6224, estabilizado, baixado trabalho. 6224, pista no zero livre, pouso autorizado, 120 graus, começa. Autorizado, pouso no 06224. Confirmando, 165, Recife, 1320. Uno 604, táxi autorizado via Índia, no ponto de espera quando pronto, chama a torre, 18.95, altímetro no 015. O 9075, chame a torre, 18, decimal 95. 295, 9075. Galeão, 3 horas e 20 e 8 sete. Firmativa azul 4209, tem táxi autorizado via pátio Índia, táxi Índia até o ponto de espera da 10. Quando pronto no ponto de espera, chama a tua em 1 no 8 decimal 95, altímetro 10 no 5. Via pátio Índia, ponto de espera da 10, ponto de 8095, afirmativo, só informando, a Taxi Alfa está interditada no trecho entre a Taxi Juliette e a Índia, ok? Afirmativo, Xanem 6313, aguarde para o post, por gentileza. Ah, o motivo é que vai passar um embreagem da sua casa taxiando até o ponto de espera, ok? Previsto aí uns 4 minutinhos no máximo. Obrigado, Librano direito, 219. Oxené 6224, Livrou, na sua escuta. Oxené 6224, ingressa via Alfa, táxi lento. Mantenha a posição antes da Taxiway Juliette, aguarde instruções. Portão previsto é o 01, porém temos um Airbus da companhia que ainda vai iniciar o push, ok? Gente, Alfa, mantenha antes da Juliette no táxi lento. O localizador para o 35515. Afirmativo, na minha torre 118 decimal 95, boa noite. 895, chamada, boa noite. 1604, tá pronto? É, decolo imediato com autorizado. A linha mantém dirigindo manobras, agora mantém a liberação da pista. Solo 05, Solo 04, direita 1219, Solo Livrar, bem-vindo. Da direita, 219, 0 5 0. O seria o 6313 modulando? 6224. É só o colega da companhia finalizar o push, ok? Iniciar e finalizar. Ah, sim, agora tá tudo bom. O Xené 6313 na escuta? Na escuta de seu push? Estimativa, após quando pronto para o táxi? Vou já para o táxi, obrigado. E Salvador, boa noite, o trip 5595, vai passar o externo com o trem baixado, travado. O voo 604 tem decolagem autorizada 10, 130 com 10. Para o ponto de espera, tem que passar por dentro do pátio, acaba segurando todas as aeronaves que estão do 1 ao gate 4 aí para puxo, ok? Sim, paciente. Solo 9075, Gol, Lisona. O 9075, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette, aguardando instruções. Trip, pouso autorizado, 130 com 10. Leve pouso, 5, 5, 5. Z04, decolado agora, 06, controle 119.8, bom voo. Controle 19.8, obrigado, uma boa noite. 04. Estimativa, até a Juliette aguardando. Assim que o colega de companhia iniciar o táxi livrar, tá livre até o 01. 075 na Alfa, do Juliette. Estimativa, mantém a posição, aguardando instruções. Prevista 03. 03, mantém a posição do Juliette, mandaram 075. Para o táxi, cinema 3. Pronto com 173, 5 horas, Daniel. Afirmativo, Oxené 6313, está livre via Índia, no ponto de espera chamado 8895, altímetro 1015, bom voo. 8905, 209, decolagem autorizada, 130 graus, continuamos. Xené 6224, livre até o 01. O 075 está livre, via Juliette, 03 o portão. O trip 5555. Instruções para ataques. Via Kilo até o Pat 3, quando lá tem o sinalizador. Kilo Pat 3, 5555. Decolado agora, 10, controle 199 decimal 8, transfere, bom voo. Controle 199 decimal 8, uma boa noite, grato. Controle Salvador, azul 4209, passando 2000 pés. 4209, desculpa, nível 360, Cidadael, foi na Prodileda. Cidadael, Prodileda, para 360, azul 4209. Voo no 604, chame o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 3 autorizada a colagem, 120 graus, colagem baixo. 120 graus, 120 graus, 120 graus.